7 minutos. Nerds. Eu deixei o fogo queimar. Dragon me ensinou a controlar a chama. O poder que emana do mago Salamandra. Olha pra mim, vai cara, o tamanho da minha guilda. Eu que vou matar a quinologia. Ninguém encosta na minha família. Os amigos defenderei, eu os protegerei. Se for preciso por vocês, eu vou lutar. Tamo de volta no jogo, mano, tô cuspindo fogo. Chamas cobrindo meu corpo, sou da Fire Daniel. Inimigos que eu queimei, eu já avisei vocês que na próxima vez vou incinerar. Fui criado por um dragão, com escamas, chifres e asas. Carrega ele no coração, pois ele me abandonou. Com minha guilda eu posso vencer qualquer mago monstro. Eu tenho garras, eu mostro, você não me derrotou. Esse eu sou, me sinto em brasa. Queimo você, seja quem for. Essa mancha vermelha no meu ombro não é vão. Como é vulcão. Dragão que domina a magia. Se encosta na luz e você vira cinzas. Sete minutos. Eu deixei o fogo queimar. Dragão me ensinou a controlar a chama. O poder que emana do mago Salamandra. Tô me irritando. Isso quer dizer que o calor tá aumentando. Meu cabelo é rosa e eu tô incendiando. Derretendo medo, perdendo, ganhando. Mas pra ser um Dragon Slayer, eu preciso vencer. No mago classe S, eu vou me tornar. Vocês viram o dragão que eu tô procurando. Quem entra na frente acaba se queimando. Da guilda conhecida em todos os cantos. O mago mais forte que tá no comando. Com meu Karyu no Tekken, Karyu no Hugon, Kure Karyu Ken, vem me enfrentar. Eu carrego as chamas da emoção. Essa é a fúria de um dragão. Eu sei que vou encontrar Whitney. Mesmo eu sendo um demônio, eu sei que você me ouve. De contra-